autorizado Recife, nível de voo 350, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Pucajamo, Caju, autorizo 17. Aciona no transponder 5035, controle 119, décimo 8. Recife, autorizado Recife, autorizo 17, decola da Pucajamo, Aracaju, controle 19, transponder 5035. Correto, cotejamento e pata para um feedback, este não é 3, 1, 0. Passamos, gato. Seguindo, gato. Autorizado 5972, 2000, ajuste no 093, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. 4298 no solo aos 34, ao livrar direita 121 decimal 1, solo. Ao livrar 121 no azul 4298. Livro, pouso. Não, no 0, o vento é 1, o vento 080 graus com 07 nós. Alfa, reportante para Juliette. Alfa, reportante para Juliette, eu sou 4290. Alfa, 6310, ponte 1, fugida de acionamento. Está autorizado, 6310, reporta o táxi. Controle SA1, 8882, pegou. 888, SPM identificação, desce para 4000, ajuste no 0 no 3, chegada para 1. 4013, na voz, terra Romeu, 888. Three 8 1 5. Call now receive center frequency 125 decimal 1 if unable 133.25. Bye bye. 125 decimal 1 if unable 133 decimal 5. 3 8 1 5. Bye bye. 3 3 2 5. 3 3 2 5. 3 8 1 5. 0 no solo aos 37, direita 121, décima 1 no solo. Alfa, Cilo, Alfa, Juliette, Azul 4298. Azul 4298, aguarda para ingresso. A gente aguarda a ponte 71, senhor. Negativo, estou checando com a Infra. Tá ótimo, obrigado. Alfa 972, Torre 1895, Mombolo. 4298, ingresso Juliette até o portão 8. Juliette, portão 8, Azul 4298. O Rio 5972, livre o pouso na ano 0, vento é 090 graus com 9 nós. Com 3 horas vamos ter uma fatal. Boa noite, Janeme 224, sou de Pavote. 224, acendo de escação, desce a nível de voo 060, chegada Mari. Identificou 060, Mari. Autorizado Mari da presente, 6224. Mari da presente, 6224. Bom dia, está seguindo, né? Alinhar e manter 1-0, vou chamar 6310. Alinhar e manter 6310. Yeah, I'm going to go. solo aos 42, direita 211 no solo. Alegrado 211, obrigado. Vale. Rio 5972, táxi via Alfa Kilo 43. Alfa Kilo 43, cara. Descida está livre para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizado a final de prosseguimento, é posto estabilizado. No 0 no 3, livre LS, reporte estabilizado. 2000, livre LS. Vai reportar. 1-8-8-8. Tome 3-1-0, contato o radar, sobe e mantém nível 3-5-0, pega PUCA. 3-5-0, PUCA. Boa noite, Porto 019, Scott Aiden, descend to level 070, Bomb Arrival. Descend level 070, Bomb Arrival, Galway 019. M224 está livre e TAP. Livre e TAP, 624. O235, descida autorizada até 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3 mil e 3, quadra 3. Também 224, descida até 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. Até 4 mil, 1 no 0, 1 no 3. Lochané 6224. falou que tem uma formação bem grande ali, toda. É 224, está próximo à duna? Não, negativo, eu te considero. Parecia que tinha uma formação meteorológica ali em duna, mas olhando bem, não tem não. Se tivermos aeronaves aí que na proa de TAP, vocês estão pegando desvio de 10 graus à esquerda, acho que foi para precisar desviar dessa formação, o medroso. Afirma, tem uma formação aqui à nossa frente realmente, mas por enquanto sem a necessidade de desvio. Go! 888 pegou. 888, chama a torre, 118, decimal 95, por favor. 888. A bordo, temos 4 horas, não alternando, Daniel. Confirma a autonomia? 4 horas, que negócio vai ser seco. Alô, chegou no 888. Está livre o pouso na 10. O vento é 80 graus com 9 nós. Ele foi 80 com 9, 8, 8, 8. 4235, 10 para 2000, ajuste padrão, é bom estabilizar na final do procedimento. 2013, atualizado LS, 4235. Hotel Zero Nine, due to regard the speed restriction of bomb arrival and descent to level correction, descent to 4,000 feet, can H1016. No speed limit at bomb, and descent 4,000 feet, can H1013 at Zero Nine. Né, 6313, condições de agilizar o táxi até a cabeceira 10? Ah, temos agora. Autorizado e prepare-se para decolar assim que autorizado. Tá completamente. Alto, por autorização, vai estar por conta. Entende? Então, 5000, pare. Segue a base número 5, azul 2782. O 4235, visual com o campo? Totalmente visual, estabilizado, 4235. Ui, 1895, com pouso. 1895, obrigado. Boa noite, 4235. Sonia 6224, descida para 2000, ajuste 1 ao 0 no 3, autorizado final do procedimento, reporte estabilizado. Para 2000, 1000, reporte estabilizado, 6224. 19.8. Autorizado então, restrição ISO 330, depois do Lua 97, decolando 10 com curva à esquerda, Puca e Ramo Caju. 5127 no transporte, 198, controle de saída. Puca 305, o que eu tenho aqui após Caju, uma coordenada e após direto? Solo, boa noite. Voo 1388, livrou. Voo 882, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Fala Alfa, repórter antes da Juliette. 1885, copiou o sal? Essa confirmada, após Caju, coordena, eu vou direto, isso por cento? Isso, após Caju tem uma coordenada aqui, o senhor pode anotar? Ok, pode passar. Caju, voa direto 0853 Sierra 03546 Whisky após DCT. Ok, então após Caju 0853 Sierra 03546 Whisky após DCT. 03305 está correto, reporta como pronto para o pushback. Reportarão. Teste de repouso na 10, sou 1435. Puxa, né? 6313, decolada 53, controle agora 198, boa viagem. Agora controle 198, muito obrigado, vamos lá. Controle Salvador, muito boa noite, hoje né? 3013, decola, transfere da El. 3013. Contato radar, sobe e mantém o nível de voo 360 na CDL. Está após 2000 livre, Leda. Após 2000 Leda, o chinês é 3.3. Antes da Juliette, voo 1.3.8. Estabilizado, chinês 6224. 224, chama torre, frequência 1185, decolho. 1185, 6224. Azul 4235, no solo 55, direita 211, solo. Segura direita 211, 4235, solo. Torre Salvador, Oxenem 6224, boa noite, final da 10. Oxenem 6224, boa noite. O ajuste é padrão, tá livre o pouso na 10, o vento 90 graus com 8 nós. Ajuste padrão, livre pouso na 10, 6224. Tá bom, se na Pua de Alagoinha de Tecessa. Descent to 2015 H1013. Clear final LSX ray approach. Report established. Clear 2015 H1013. ILS X ray approach. Runway 10, call it established. We're 019. 6013? 6013. Haveria a possibilidade de fazer na ponte, vada presente? Só um instante. Muito obrigado, 6013. O centro autorizou direto pro BAVE. Direto a prova de BAVE, 6313. Muito grato pela cadastração. De BAVE na hora, já o Paixão. Juliette. Azul 4235, visual com o Advanced Data realizando pushback na 05? Afirmativo. Após o mês finalizar, com segurança, ingressa Juliette até o gate 1. Ok, atenta ao canto no pushback aqui à nossa esquerda, vai para a posição 1, 4235, até logo. 246. Obrigado. 2782, descida para 3000, ajuste no 093. 3000, ajuste no 093, azul 2782. Frequência 125, decimal 1, secundária 13325, bom voo. Agora com Recife, 251, antena 3325, muito obrigado pela coordenação, 313. Zero-nine, complete final and call tower. Frequency 118.95. Bye-bye. 970, sem identificação, desce ao nível de voo 060, chegada Mari. Mari 060, voo no 970. Se eu quiser, após sua blog, voo estável. Azul 2782, estabilizado. 2782, completa final, torre 1895, uma pouso. 1895, obrigado. O 2782, bom serviço. 0 copiou, após sua blog, voz do Left Tap. Opa, obrigado, Tap. 80. Autorizado Recife, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda na saída Pucajamo, Caju, Upens 17. O transponder é o 5135, controle 119.8. Tocou para Recife 350, que ela foi 10, curva à esquerda, Pucajamo, Caju. Com 35, ela vai do controle. Azul 4980. Azul 4980, correto, reporta pronto para o pushback. Valeu, obrigado. Bom voo, Silva. Valeu, bom, bom voo aí, tchau. 7 milhas. Ok, é que na marcação aqui da minha impedidora, o senhor está passando aqui no externo no momento. Seria 5 milhas da 10. O ajuste é padrão agora de autorização de pouso. É isso aí, agora 5 milhas. É 612.8 do localizador. Passou externo agora, baixado e travado. Ok, sente. Underground at 06. Contact ground 121 left in my one. Ground 121 left in my one, ground 021 and level. Ground 021 left in my one, ground 021 and Taxi via Alpha, call me before the 3 Juliet. Taxi via Alpha, call me back to 4 Juliet, taxi via 0 1 Livre pouso, 0 0 0 0 0 0 246, desce para 2000, ajuste padrão, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. 2000, 1093, reporte estabilizado, mais 3, 2400. Decolado aos 1-1, chame controle 198. 198, 305, boa. Controle Salvador, boa noite, o 3305.600 na Puca Jamon. Portanto, 3305, contato o radar, salve, mantém o nível de voo 330, sai da FUCA. Ok, sai da FUCA, após, já vou voar Aracaju, confirmado? Estimativo, 3305. Obrigado. Estabilizou o Maxei, gol 1, 2, 4, 6. 2, 4, 6, chama a torre 1, 8, 2, 9, 9, 5, bom povo. 2, 9, 5, cuidado, então. Controle, gol na 7, 2, 3, passou 2, 7, 0, informação alta. 7, 2, 3, boa noite. Identificação, 10 para 4 mil pés, ajuste 1, 0, 1, 3, chegada bom, fica. Descendo para 4 mil pés, 1-0-1-3, chegando a ponte, 1-7-1-2-3. Ou 1970, livre 2000, ajuste permanece padrão, autorizado a sinal do procedimento, reporte estabilizado. 2000, reportado, senhor. Seu 4980 da Azul, 3 horas e 30 de autonomia, 99 agora do Marcelo. Vinde, contestada 9021-98 do sinal 95, o ajuste 1013 no viagem. M13-285, posso esperar ganhar, boa noite, pode ir para lá. Alfa Kilo, Pátio 3, a minha sinalizadora. Aí, Alessa, psicólogo 1970. 970, Torre, 1895, bom pouso. Redação, obrigado, boa noite. Azul 4980, ponto de espera pronto. Boa noite, Azul 4980, mantenha o ponto de espera. Alfa, prossiga. Papá Romeu, Sierra Tango Delta, está autorizado em Liel. Nível de voo 120, decola da pista 17 com primeira curva direita na saída Coral, Golf 677. Aciona 0260 no transponder, controle 119, para o Paulista. Tango Delta está correto com o cotejamento, confirma pela de autonomia? Já Tango Delta, acionamento de táxi 4 em 1, 1, 8, 5, ajuste 1, 0, 3, com a bugagem. Tango Delta, boa noite, a senhora está em táxi. Autorizado Galeão, nível de voo 400. Nicole da 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, B10, Upper Whisky 50, rota do plano. O transponder é 5144, controle 119, décima 8. Correto cotejamento, está autorizado o pushback e o pata pronto para o pai. Sete zero no solo 21, direita 121, decimal 1, no solo. Direita 121, 1 no bom solo, obrigado. Procedimento, reforço estabilizado. Teste 10-2013, chamarei LS, Lima 723. Lima 970, livrou. Lima 970, da vontade, via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, vai chamar da Juliette, bom. 1-9-0-0 0 Delta, livre táxi, chame na papá para o ingresso 1-7. Estamos 723, controle 198. 198, boa noite. Boa. Delta, o Delta, táxi via 17, chame a linha de controle. Sim, nível 350, saiu da PUCA, tá? Para 350 na PUCA, o azul 4980. Quase 90, coordenação com o centro. Aguarda. Turma 970, direito 23. Vai pro 2, turma 970. Decolagem autorizada da 17, certo, salvo Delta. O vento é 80 graus com 9 nós. Saída da Euleda Motiva, Mike Ascatão, Vitor Alfa, decepta peso 10 para Baté. O controle em 119.8 e o transponder é o 5142. Autonomia 3 horas e 15 minutos, alterna Guarulhos. Cheguei tarde, se via parte ruim, já posso ficar a dona 0, torre 1-1-8-5-9-5, ajuste na 0-3, boa viagem. E 5-9-7-2. Cheguei tarde, se via parte índia, ajuste na 0-3, posso ficar a torre 19-5-18-9-5, e 5-9-7-2. 723, já no localizador da pista Honoro. O 723, torre 118, decimal 95, bom pouso. Torre 18, 95, uma boa noite. Chama o centro, frequência 2545, secundária 2685, bom voo. 2545, 2085, obrigado. Oi, Salvador. Boa noite, Rio 5972, ponto zero, pista na zero, pronto para partir. Boa noite, Rio 5972, mantenha o ponto de espera. Manterá ponto de espera, 5972. Rio 9890, a informação é Alfa, está pronto, cópia 340 Guarulhos? Autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Decolagem da pista 10 com a primeira curva direita na saída da El, Leda, transição ótima, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Intercepta Uppers 10, Taubaté, o transponder é o 5152, o controle 119, próximo 8. Sebral, 079. Gente, do repouso 10, gol 1723. Correto, passa pronto para o pushback, o Rio 9890.